Atualiza para o João Almo direto, para o Gol 9937. Autorizado, 9937. Normal no Gol 9937. Serão 9970, chame centro, indo 2545, caso negativo 1285. 1245, caso negativo 2085. Obrigado, Gol 9937.